andrecivismoral.com.br. Fala comigo, bebê! Hit do coxo pesadão. O que está acontecendo nessa quarentena? Faz contato pra lá e eu pra cá, sem um esquema. Por favor, passa logo, eu não aguento não. Tô com saudade da rua, das boates, da aglomeração. É só álcool em lata, é só álcool em lata. Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça. É só álcool em lata, é só álcool em lata. Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça. É só álcool em lata. DL no beat. Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça. É só álcool em lata, é só álcool em lata. Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça. Nessa quarentena já sabe, né? Saudade da rua, das boates, da aglomeração.